147, 3h30, Guarulhos. Sete Lajota, direita, Indy Alfa, ponte espera da 08, 186, Lajota no 2. Com 902, Indy Alfa, ponte espera 18, muito obrigado, bom dia, Edson, 172. Patrulha, 3P5495, transferência. 5495 está sob contato radar, sobe a nível de voo no 60, saída da El, Leda e Leos. Voo no 60, da El, Leda e Leos. Salvador, muito boa tarde, AB 5729, ponte espera da entrada. 5729, a gente mantém ponte espera da entrada. Serra Lima sindicada. 2189. Gente, você tem condições de reduzir? Qual a velocidade que você tem condições de iniciar a redução? Gente, informo que ultrapassará o custo localizador, o quilo Serra Lima, o limite é a radial 295 de Salvador. Meia 02, retorno radar para o sequenciamento, curva esquerda para 020, limite ao lote. Estamos em retorno para 020, limite ao lote no 602. Quilo Sierra Lima, 602. Sierra Lima, da presente está autorizado seguir para a PRO de Paripe, o plano modificado aos 1945 Zulu, desce para 1.500 pés, ou quilo Serra Lima. O 5495 da presente está autorizado voar na PRO de Coral, guardando coordenação para a UNEP. Coral, aguardando coordenação para o UNEP, autoriza no 20? Autorizado, no 20 da presente, trip 5495. No 20-5495. Controle, o Romeu Fox Lima passou através do parque do Pessoa, senhor? Romeu Fox Lima, chama a torre 118, decimal meia dúzia. 18-6, até daqui a pouco. Control 119-8, Skok 5142. Próxima posição. Passou o parque do Pituaçu, estamos mantendo 500 na linha eleitoral, está autorizado direto para o 5 e BPA. Está autorizado, está autorizado para vir direto para a porta do final, o meu foco de cima. Oi, repórter final no parque 5 e BPA, o meu foco de cima. 186, decolar 247, controle 19.8, por favor. 19.8. 4.3.2.1.7. Uma Recife. 1251 alternando no 33 decimal 25. 1251 alterna 133 decimal 25, tá 3217. Yes, I can. Your Prologo 9240 livrou. Correction. Your airway is Upper Zulu 16. And your departure is Dael Delta Alpha Echo Lima, Lima Echo Delta Alpha, and then Bravo Romeo India Delta Echo. direct for status. Alfa 240, Lima. 240, Alfa Juliette 06. 06, 9240. Linhas, responda 50 graus no 09, autorizado pouso, reporte solo controlado no 45. Positivo, reporte solo controlado no 45, porra, meu voto. Autorizado pro UNEP. Web 529, decolou de 48, controle 119, decimal 8. 198, objeto 5729. Estabilizou o visual para o campo, 1314. Canar 6314, complete sinal, chame torre 118, decimal 62. 862. Controle Salvador, objeto 5729, cruza 1500 da DEL. Objeto 5729, está sob contato radar na decolagem, sobe a 2000, correção. Sobe a nível de voo 340. Após 2000 pés, senhor curva à direita para o Edileda. Cruzando 2000, agora então por de Leda para 340, objeto 5729. Começa Cabral, prossiga. Ciente, código 01170, 0 único a bordo, está autorizado litoral sul, 500 pés, ajuste no 012, já passa fora da barra. Voo número 2 da presente, voa ITAP, descendo para o 050. Voo no 602, desce para 2000 pés, ajuste no 012, livre LF, reporte estabilizado. 2000, 1002, reporte estabilizado, voo no 602. Controle. Objeto 5729, controle. Na sua escuta, objeto 5729. 5729, informa o tráfego, posição de 1 hora 15 milhas no rumo sudoeste, passando nível de voo 100 para 120, um Alfa Tango 72 da Trip. Tá, sendo o tráfego, tem uma brutiqueta, objeto 5729. Controle, Pilo Serra Lima, tá visual com a pista, próxima rotatória. Pilo Serra Lima, chame torre 18, decimal 62. 18, minha goia. Longe, autorizado pouso, piscina 7. Teve pouso, Rocha 6564. Foi aquilo, Serra Lima. Aquilo, Serra Lima, reporta rotatória. Reporta lá na rotatória, aquilo, Serra Lima. Operador de FINGA? É, realmente, o Azul 4201, os operadores de FINGA estão com uma coisa e tem horários que não tem todos. Eu posso falar assim com a Efraia, só que a Efraia não tem. Não é ela que manda eles, né? Na realidade, eu acho que é a companhia, alguma coisa assim. Ah, tá certo. Ele já direto. Obrigado. Foi. Do Alfa Vitor Juliette executando toques e arremetida sobre Vera Cruz. Da frequência tem, da presente tem frequência livre. TAM 3894, boa tarde, aciona identificação, chegada a Mari, desce ao 060, da presente voa ITAP. Bono 273, boa tarde, acena identificação, chegada a ponte, desce ao 070. Ponte 070, 273. zero. Positivo. Fala para a minha da pela esquerda, reportaram a interceptação 16. 186, gol 1602, boa tarde. Boa. Gol 1602, LS, bem checado. 260, boa tarde, com o marítimo ali. Continuando a aproximação, gol 1602. Chename 314, solo, 153, direita, solo, 1260. 319, solo, chename 314. Gol 1260, 140 graus, 109, autorizado pouso, costume 0. Confirmando para o gol 1602. Afirmo, gol 1602, 140 graus, 109, autorizado pouso, costume 0. Teve pouso, costume 0, gol 1602. O senhor reporta no ideal de descida X-Ray Eco Golf. Está mantendo regras do instrumento? Confirme. Segure o upper do Luno 6. Decolada 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Videv. Controle 1-9, decimal 8, transponder 5-1-3-4. Afirmo, autorizado final no 7, quilo Serra Lima, informa da eixo livre. Positivo, aguardando o senhor. Número 857, segura após a torre do Luno 6, chama para puxa o acionamento, 6720. Azul 4261, táxi direita, Índia em Alfa, Fonte Serra 90, Turbo, Luno 86, altímetro 902. Número 13 no 4, ingressa Juliette por 01. Juliette por 01, 6304. Juliette 6729, chama Recife, na 251, alternando na 33, decimal 25. Juliette 5729, controle. Chama Recife na 251, alternando na 33, decimal 25. 51, 3325, obrigado, boa tarde, 5729. Voo no 612, controle. Proceda. Da presente voo a Duna, mantendo a descida para 3000 pés, ajuste no 012. Duna 3000, no 612 agora, 6-8. Voo no 273, sindicado. 273, mantém 269. Redução 2309, gol 1273 a seguir como o número 3 para aproximação, capiteira 10 de Salvador. Ok, reduzindo para 230, 233. No 602, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. Estado 23 milhas de Salvador, já está fora da nossa CTR. Tem frequência livre e reporte no regresso a Salvador. Tenho no meu pés o ajuste em Salvador 10, 12. Via corredor forte, reporte para ingresso no Interlagos. de táxi está, está no corte de frequência, solo 58, quilos excelente. 2, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte habilitado localizador. 2012, reportará estabilizada final do ILS, voo Romeu 92. Salvador, azul 4234. Azul 4234, Recife autorizado, IVA 370, via Peruíbe 58. Decolada pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Pouca, transição Aracaju. Controle 1998, transponder 5144. Ponte autorizado, Recife, IVA 370, via Rota do Plano, saída Pouca da 10, primeira curva à esquerda. Transição a Aru, Patriwisque 58, controle 198, o código 5144, 4234. 234, obra puxa estacionamento. Ciente, 4234. Van 3894, após o TAP, desça para 2000 pés, Kenegão no 012, reporte estabilizado localizador. Ciente, após o TAP, desce 2000 no 012, reportará 3894. Voo 1273, vetoração para sequenciamento, curva direita para 230, limite EQD Mike 100 de Simbra. Ok. A vetoração direita 230, limitado pelo QD mais 100 de Simbra, descendo ao 70, então 273. Trip 5415, está 3 milhas para ingresso na terminal Ilhéus. Serviço radar terminado, mantenha nível de voo 120, chame controle Ilhéus, frequência 120.1. Para o localizador, foi na prova 060, reporte estabilizado. 060, reportará estabilizado, está 3894. 55, horas ao plano. Confirme para o controle Salvador. Falou, vou na frente. Prossiga. Para a autorização, certo? Gente, eu não tenho seu plano no meu sistema, o Bono 755. O único plano que eu tenho aqui é para 1850, com destino a Confins. Mas o 850 já estaria vencido. Ah, eu vou coordenar com ele, obrigado. 3000 pés, que legal, no 012. Ok, reduzindo a 200, descendo a 1273. Estabilizando o ILS pista no zero, voo número 2. Voo número 2, com base de aproximação GM Torre, 118, decimal meia. 18,6, boa tarde, obrigado. Tá, 3894, autorizado a final do procedimento, é estabilizado o localizador. Reporte estará localizando esta frecuencia en el cuadro. Leo 1755, tá? Prossiga. Só marca o código EUQSL127 e tá pra agora, para os 10, alguma coisa. Tá, mas qual é a matrícula? 1755 mesmo? Isso, 1755. Então, eu vou Nova Mike, aguarda a cópia. Informador azul 4234, posição 8, direcionamento. Escuta? A escuta, na 755. Confirma o horário que a companhia falou que era. Aos 15 da próxima. 15 do 2015? Afirmo. Sim. 0 grau, 09, nós. Leve repouso na pista no 0, gol no meio, no 2. Pista na. O 4234 fica na posição 8. Autorizado, chama ataque com a 234. Cliente autorizado, se tiver acionar, eu vou 4255. Bom, 755, já coordenei com o plano de voo, eles vão reenviar o plano. Guarda cópia. Obrigado. Lima, Papá Mike, copia? Autorizado, Cirilo, no meu pé, decolando no 7, direita, no corredor Axé, controle 1998. O transponder 0121, tá no pátio 4. Pátio 5, ah, confirmando, vai 500 pés. Sim, te corrigindo, 500 pés e litoral. Essa na 0121. 2 mil pés. 130, 2000, descendo, informarei estabilizado, 1273. Câmbio. Câmbio 3894, completo aproximação, chame torre, 118, décima meia. 186, 3894. No 755, copia? Mike livre, acionamento chame táxi, boa tarde. Salvador, boa tarde, está 3894. Boa tarde, são 3894. Continue a aproximação, aguarde a pista livre. Aguardar o 3894. Bom, no meio, no 2, solo 08, direito, no 2 e no 9, boa tarde. 2 e no 9, boa tarde, meio, no 2. Localizador com aeródromo aqui, são 273. 1273, chame torre, 118, décima meia. 18, meia, boa. Patrol 234. Um táxi autorizado via Juliette Alfa no posto da 190 chama pronto, chama 2 quando pronto, em 118 do sinal 612. O altímetro 0012. Cliente, autorizado táxi, apresenta para a 190 via Juliette Alfa, torre 186 e ajuste 0012, ajuste 4234 da Azul. Fala Salvador, gol na 612, beleza, telefone Alfa, para a instrução em táxi. Estimativo 1-6-1-2, táxi via Alfa, reportando o táxi aí, Juliette. Alfa, será Juliette, mesmo assim. Fala, vou 1-7-5-5. 1-7-5-5, copia, confins? Copia, pronto. 1755 Salvador Confins, autorizado nível 360, decolagem 10. Primeira curva direita, terceira saída da El, Leida após Leida, voa direto Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco. Onde intercepta a rota Alfa Zulu 16. 5065 no transponder, 198 é o controle. 1755. 360 autorizado para Confins, decola direita da El, Leida Bridge. Alfa Zulu 16, 5065 no transponder, 198, gol no 755. Correto, continuando pronto para acionamento posto, gol no 755. Estamos prontos, gate número 62. Meia dúzia, gol no 755. Tem um Embraer azul livrando agora. Nesses instantes, já está autorizado, continuando pronto para. Ok, já está autorizado, então gol 755, muito grato. Qual web, 7-0 para o posicionamento 1-0? 7-2-0 da web, está livre, porta-taxi. Portão 10, confirmando, hein? 1-0. 3-2-1-7 para o posicionamento. Portão 3-8-9-7-0-4, portão, aguarda para o posto, por gentileza. Uno 612, prossegue seu táxi em frente, via Índia 02 é o portão, tem condições de agilizar? Afirma, agilizando, Índia 02, nosso portão, no mesmo. Grato. Plano 273, livre pouso no 0, vento no 50 graus, no 0 mais. Livre pouso no 0, 273. Salvador, boa tarde, eu sou 3894, Librão. Uno 755 na escuta. Na escuta? Já iniciou? Ainda não. Sim, tem estimado? Mais um minuto, exatamente. Entendi. Reposto quando pronto para o táxi, ok? Agilizando. Ok. Então 3894, táxi lento via Alfa, mantém a posição 11, táxi e Juliette. Táxi lento via Alfa, vai manter a sua Juliette, está 3894. Ok, só mais 5 segundos para a decolagem. Chené 6314. Petrolina é a intenção? Oito. É, de informação em curso aí, uniforme. Guarda e cobre o 340, por gentileza.